Tô chegando pra ficar com você em mais um Juntos na Web, juntinhos, eu daqui, você daí. Tá música boa, né? Chegando pra ficar com a gente aí. Fica à vontade. Mais um Juntos na Web, galera. Mais uma oportunidade que a gente tem de ficar juntinho, né? Eu daqui, você daí. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma pincelada naquilo que vai acontecer aqui no Juntos na Web de hoje. Rádio Ônibus, lembrando, Rádio Ônibus é sempre, né, sua melhor companhia, a sua verdadeira companhia. Falar hoje sobre o encontro, né, que Maurício de Souza teve com Stan Lee. Stan Lee, que foi criador de vários personagens aí da Marvel, né, vários personagens aí de super-heróis, teve um encontro com Maurício de Souza. Ele, o Stan Lee, que morreu, né, recentemente, teve o prazer, e ele também, né, um esteve em companhia do outro. Já a gente fala disso aqui no Juntos na Web. Vamos ter também as nossas dicas fáceis da língua portuguesa de hoje. Vamos falar a domicílio ou em domicílio. Lembrando que a gente está fazendo uma recapitulação de tudo que a gente já aprendeu aqui no Juntos na Web. Vamos falar hoje, afinal, é entrega a domicílio ou entrega em domicílio? Quem é que não tem essa dúvida, hein? Vamos tirar juntinhos aqui hoje. Nosso papo de estúdio hoje trata sobre um assunto muito legal, que é a sirene que cada um de nós tem dentro do cérebro. Como funciona essa sirene, hein? Você costuma ouvir a sua sirene? Você costuma ouvir a voz do seu cérebro, da sua cabeça, da sua mente? Você costuma ouvir? Já a gente fala isso no papo de estúdio. A sirene que cada um tem dentro do cérebro. A nossa sirene. Como funciona, hein? Por falar em funcionar, você sabe como é que funciona um cometa? O que significa um cometa? Aliás, um cometa não, desculpa. É um satélite. Cometa a gente fala numa outra ocasião. Satélite. Você sabe o que é e como funciona um satélite, não? Vai descobrir hoje aqui dentro do Juntos na Web. Curiosidades. Mário Sérgio Portela vem falando sobre certeza dupla. Suplício fatal. Muito boa essa matéria também do Mário Sérgio Cortella aqui dentro do Juntos na Web. Já pra você. Juntos na Web, você, estamos só começando, tem muita coisa boa para rolar aqui hoje. Você que está ouvindo a gente através do site da Rádio Ônibus, que é o radioonibus.com.br, não precisa nem colocar W não, basta você digitar Rádio Ônibus, que já aparece para você entrar no nosso site, para você curtir o programa através do site da Rádio Ônibus. Obrigado a você também que está curtindo a gente através do nosso aplicativo, o aplicativo da Rádio Ônibus, tá bom? Já a gente passa o WhatsApp para você participar aqui com a gente do programa, participar do papo de estúdio, pedir a sua música, né? Dar o seu palpite aqui na programação da Rádio Ônibus, tudo isso para você ficar juntinho comigo. Eu daqui, você daí. Vamos falar também sobre a Amazônia Brasileira. Como a Amazônia Brasileira ajuda a proteger as tartarugas. Tá muito recheado de coisa boa aqui, o Juntos na Web de hoje, né? E quem vem começando, quem vem abrindo musicalmente falando pra gente é o Djavan. Djavan canta pra gente Samurai. Juntos na Web, você. Vamos ficar juntinho? Samurai, canta, Djavan. Ai, quanto querer, cabe meu coração. Sofrer faz que me mata, e se não mata, fere. Oh, lhe dizer: na casa da paixão. Sai quando bem quer, faz uma praga e me afaga a pele. Daqui a pouquinho tem o papo de estúdio, né? Nosso papo de estúdio que está muito interessante hoje. Olha, existe uma sirene dentro do nosso cérebro. Muita gente não sabe, viu? Daqui a pouquinho a gente vai saber como é que a gente fica atento a essa sirene. Já no nosso papo de estúdio, eu gostaria que você participasse com a gente. Você que está ouvindo nesse momento a Rádio Ônibus, obrigado pela sua audiência, viu? O WhatsApp do nosso programa aqui, do programa Juntos na Web, é o 11 98951 3492. 11, código de área 11 98951 3492. Se você preferir falar através do nosso e-mail também pode, que é o programa Juntos na Web @hotmail.com, como queira, viu? O importante é você participar com a gente, tá bom? Já, papo de estúdio aqui dentro do Juntos na Web. Música. E o Maurício de Souza, o mais famoso quadrinista brasileiro, relembrou a visita que fez a Stan Lee dos anos de 1970 em Nova York. O quadrinista americano, criador de personagens como Homem-Aranha e Homem de Ferro, morreu na última segunda-feira, dia 12 de novembro. O criador da Turma da Mônica, em declaração enviada ao UOL, disse que visitou pela primeira vez o escritório de Stan Lee, carregando vários pôsteres da Mônica, e que o americano foi muito gentil com ele. Olha só, perdi a conta, né, das horas, do tempo que dediquei às leituras das criações de Stan Lee, porque não marcamos o tempo do entretenimento, do aprendizado. São coisas que nos dão prazer, mas na vida fora dos gibis também tive meus momentos agradáveis com Stan Lee, disse então Maurício de Souza. Foi quando eu visitei no seu escritório em Nova York, carregado de objetos e pôsteres da Turma da Mônica. Ele foi muito gentil, interessado, e conversamos sem olhar no relógio sobre meu início de carreira e o dele também. Olha isso, lá em na década de 1970, né? Durante os anos que se seguiram, ele mencionava de forma gentil em entrevistas os trabalhos dos nossos estúdios. Olha que coisa legal, né? Stan Lee, um grande criador aí, famoso no mundo inteiro pelos personagens que criou, tendo um encontro com o nosso brasileiríssimo Maurício de Souza, criador dos nossos personagens, Mônica, Cascão, Magali. Que legal, hein? Coisa boa isso aí, né? Dá pra ficar muito feliz com essa notícia. Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Lembrando que a nossa programação, a programação aqui da Rádio Ônibus, tem toda quarta-feira Juntos na Web, comigo, Claudinho Jesus, né? Já está acostumado, das 18 às 19 horas. Toda quinta, das 18 às 20, O Amor à Terra, com o Paulo César e o JP. De segunda a sexta, a partir das 20 horas, tem um Giro de Notícias com o Henrique Estrada. De segunda a sexta, das 12 às 13 horas, tem Temas da Vida. E toda sexta-feira, das 16 às 19 horas, recordando programas aí apresentados por Vitor de Stefani. Então, essa é a programação da Rádio Ônibus para você ligar, ficar ligadinho na gente aqui e não sair de jeito nenhum. Sair pra quê, né? Vamos todos colaborar para a erradicação do mosquito da dengue. Não deixe água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas ou em qualquer outro lugar que possa acumular água. Não descarte entulhos em calçadas. Objetos como vasos sanitários, tanquinhos ou pneus velhos podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Receba bem os agentes de saúde quando eles precisarem fiscalizar a sua residência. Eles estão ali para ajudar e orientar. Lembre-se que, além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também transmite a febre chikungunya e o Zika vírus. Não podemos nos descuidar, pois o inimigo é implacável e depende somente de nós evitar que ele se prolifere. Uma passagem muito interessante aí com Stan Lee, rendeu até uma postagem no Facebook essa semana, é que quando ele foi fazer pela primeira vez o lançamento do seu personagem Homem-Aranha, o seu chefe disse a ele: olha, você está louco. Primeiro que as pessoas não gostam de aranha, né? Segundo que você está criando um personagem jovem, estudantil, cheio de problemas e está querendo torná-lo um super-herói. Isso não vai dar certo. Um pouco mais tarde, num final de edição em que se pode livremente publicar as coisas, né, o Stan Lee aproveitou e foi lá e fez a primeira publicação do Homem-Aranha. Foi um sucesso tremendo, um espetáculo. E aí o chefe dele entrou na sala dele e disse assim: olha, Stan, você se lembra daquele seu personagem, Homem-Aranha, que nós gostamos tanto, né? Ou seja, deu certo, então nós gostamos. Coisa de chefe, né? A postagem do Facebook dizia assim: coisas de chefe, né? Porque o chefe é assim, né, gente? O chefe nunca aceita que venha de um subordinado seu as melhores ideias. Se você chega pro seu chefe e fala, ô chefe, vamos fazer assim, assim, assim, sabe o que ele fala? Ele fala assim, olha, ainda bem que eu pensei nisso, viu? Coisas de chefe. Radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Você está ouvindo o programa Juntos na Web. Lembrando que ainda hoje você vai saber o que significa, o que é e como funciona um satélite. Já já aqui dentro do Juntos na Web, curiosidades. E agora tá na hora, né? Está na hora das dicas fáceis da língua portuguesa aqui dentro do Junção Web. E agora é hora de língua portuguesa. Dicas fáceis para você. Em dicas fáceis da língua portuguesa de hoje, vamos falar sobre uma expressão que causou muita polêmica entre os falantes da nossa língua. Afinal, é entrega em domicílio ou entrega a domicílio? Eu costumo até brincar que as pessoas, de tanto debaterem essa dúvida, resolveram adotar a expressão em inglês delivery. Pronto, aí acabou o problema, né? Mas qual a forma correta, afinal? Bem, na verdade não faz muita diferença em nossas vidas se dissermos ou anunciarmos que iremos entregar em domicílio ou a domicílio. Porém, é bom seguirmos sempre as regras gramaticais. E segundo as regras normativas, a preposição em deve ser usada sempre com um verbo ou palavra estático, ou seja, que não expresse movimento. E a preposição a deve ser usada com um verbo ou palavra dinâmico, que indique movimento. Então, logo, se dissermos no anúncio entrego as compras, a expressão indica movimento, portanto, a preposição é a domicílio. Se anunciamos corto cabelo na casa do cliente, a preposição é a domicílio, pois neste caso também indica movimento. Ou seja, alguém irá até a casa. Mas se anunciarmos entrega, aí a palavra é estática, ou seja, precisaríamos indicar que alguém faria aquela entrega na casa do cliente. Neste caso, a preposição correta é em domicílio. Vamos a mais 2 exemplos, só para a gente entender bem essa questão. Faço armários embutidos em domicílio. O verbo fazer indica movimento. Entrega em domicílio. A palavra entrega

artista, tudo de bom para você aqui na Rádio Ônibus. Lembrando a você que você pode participar comigo aqui na Rádio Ônibus, aqui no programa Juntos na Web. O nosso WhatsApp do programa Juntos na Web é o 11, código de área 11 98951 3492. Agora é hora do nosso bate-papo de estúdio, e eu quero que você participe comigo aqui. Vamos falar hoje a respeito da sirene no nosso cérebro. Se você preferir, também pode fazer, pode participar com a gente aqui através do nosso e-mail, que é o programa juntosnaweb@hotmail.com. O importante é você participar com a gente. Chegou a hora então do nosso papo de estúdio aqui dentro da Rádio Ônibus. Vamos falar hoje então a respeito da sirene em nosso cérebro. Alguns alertas soam tão familiar no nosso cérebro, não é? Nós aprendemos a agir logo assim que ouvimos essa sirene. O apito de uma fábrica, por exemplo, assim que ouvimos, nós sabemos que está começando o expediente, um intervalo de almoço ou o fim do expediente. Se você está dirigindo e ouve uma sirene, já sabe que pode ser uma ambulância, um carro de polícia. Automaticamente você já tenta dar passagem, pois você sabe que se trata de uma emergência, não é mesmo? Às vezes você não está assistindo ao seu time do coração, mas você sabe, através dos fogos, né? Aqueles fogos estourando, você sabe que saiu gol para um dos lados. Talvez não tenha sido do seu time, mas saiu gol no jogo. Você identifica aquele som, o som dos fogos estourando. Ao ouvir a buzina de um carro ao atravessar uma rua, você sabe que tem que apertar o passo. Enfim, são vários os avisos sonoros que nos alertam sobre algum evento. O relógio que desperta de manhã nos avisa que está na hora de ir para o trabalho, enquanto que a buzina da perua escolar avisa que está na hora de mandar a criança para a escola e assim por diante. Enfim, são várias sirenes, vários avisos que despertam em nós algum sentimento, alguma coisa aí que a gente sabe. E tocou a sirene, tocou a buzina, tocou o relógio, a gente tem que ter alguma ação, não é mesmo? Agora, existe um aviso sonoro instalado dentro do nosso cérebro, isso mesmo, que a maioria das pessoas ignora. É um sinal que nos avisa quando estamos em perigo, que nos avisa quando algo não está certo, que nos avisa quando a nossa mente percebe que aquilo que estamos prestes a fazer pode resultar em sofrimento ou em constrangimento para nós ou para as pessoas em nossa volta. Algumas pessoas chamam esse sinal, né, de simancol. Isso mesmo, simancol. Você já ouviu esse termo? Olha, o simancol é quando a pessoa não percebe que está sendo inconveniente de alguma forma. Uma outra definição bastante bem-humorada diz que existem pessoas que não têm um filtro entre o cérebro e a boca. Ou seja, tudo o que pensam, falam. Você já ouviu também essa expressão? É engraçado, né? Eu estou me lembrando agora do Sai de Baixo, daquela personagem Magda e o seu marido Caco. Caco sempre dizia isso: cala a boca, Magda. Porque ela não tinha esse filtro entre o cérebro e a boca. A Bíblia diz que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, que é Deus. Mas a Bíblia fala também que Deus nos deu um livre arbítrio. Para quê? Para fazermos o que desejamos fazer. Por isso temos essa sirene, para nos avisar quando estamos prestes a cometer algo de que possamos nos arrepender mais tarde. Parece algo um pouco surreal, mas não é. A sirene que existe em nosso cérebro é uma ferramenta muito importante e que nos ajuda muito na hora de tomar uma decisão. As decisões precipitadas, impensadas, normalmente não acabam dando muito certo, não. Um marido ou uma esposa traído, por exemplo, se ouvisse a voz da sua consciência, se ouvisse a sirene do seu cérebro, com certeza muitas tragédias seriam evitadas, como estamos presenciando ultimamente, tantos feminicídios, né? Talvez se o marido ouvisse a sirene dentro da cabeça dele e desse importância a isso, talvez muitas tragédias, muitas mulheres não teriam terminado de forma tão trágica. Quem ainda não ouviu alguém dizer que o melhor é contar até 10 antes de tomar uma atitude? Pois é, talvez seja o tempo para a sirene do nosso cérebro tocar e nos avisar que vamos cometer um erro. É claro que nem sempre ouvimos a sirene do nosso cérebro, ou, às vezes, quando a ouvimos, percebemos que é muito tarde. Mas se nós prestarmos atenção aos avisos que o nosso cérebro nos dá, fica mais fácil percebermos a sirene. Quantas vezes ouvimos uma mãe dizer para o filho: olha, filho, eu não gostei desse seu amigo. Ou dizer para a filha: filha, esse homem não é homem para você. E quantas vezes também sabemos assim, ficamos sabendo que o filho ou a filha percebe mais tarde que a mãe estava certa. A sirene do nosso cérebro nos avisa sempre dos perigos à nossa frente. Basta prestarmos atenção aos sinais e também prestarmos atenção às pessoas à nossa volta. Sempre tem alguém disposto a nos ajudar a ouvir a nossa sirene, a sirene do nosso cérebro. Foi aí então o nosso papo de estúdio de hoje. Se você quiser participar, pode mandar um WhatsApp aqui pra gente. Olha, o WhatsApp do programa Juntos na Web é o 11 98951 3492, código de área 11 98951 3492. Só mandar o WhatsApp aqui. Se preferir, também pode mandar um e-mail: programa Juntos na Web @hotmail.com. Manda pra gente. É a radioonibus.com.br. Você procura um profissional em afiações? Então o endereço certo para você é a JP Afiações. A JP Afiações afia alicate de cutículas, tesouras, facas e lâminas de corte de cabelo. É como diz o José Paes, a JP Afiações afia facas, faquinhas e facões. Tradicionalíssima no bairro, a JP Afiações fica na rua Manuel Borba, número 130, em Santo Amaro. JP, o seu profissional em afiações. Eu sou José Policarpo, mais conhecido como Zé da Gávea. Você está ouvindo o programa Juntos na Web. Vem, Maré! Pros meus braços, vem, morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrando. Quero ver tu... tá quente, vira o pé do meu pescoço. Arrepia o corpo da gente, faz um velho fica moço. E o coração de... Rádio Ônibus, 4 anos no ar. O que você acha de uma rádio que fala sobre ônibus? O engenheiro da Mercedes-Benz do Brasil, o senhor Orlando Zibini, deixou sua opinião. Zibini, o que você acha da Rádio Ônibus? Isso é fundamental, o que você falou é fato, né? Nós olhamos os ônibus, eles parecem todos iguais. Muitos dos itens que nós temos, os automóveis ainda não receberam. Tem muita novidade aqui que o carro não tem. E é preciso divulgar, porque... Tanto o pessoal que trabalha com transporte público urbano, rodoviário, encarroçador, os fabricantes, todos se esforçam muito para que vocês tenham uma viagem segura. Importantíssimo o canal que possa fazer a divulgação de tudo que é feito nesse mundo ônibus. Excelente. Gostaria de passar novamente aqui o número do WhatsApp aqui do programa Juntos na Web, que é o 11, né, código de área 11, telefone 98951-3492, 98951-3492. Você liga pra cá, manda um WhatsApp pra mim aqui no programa, tá bom? Vou tocar a sua música, vou ouvir a sua opinião, mas tá certo? Vou anotar direitinho. Se você quiser participar do nosso papo de estudo, também pode, tá bom? Pode visitar o nosso blog também lá, né? Que é o blog do Webnode, o Juntos na Web. Lá no Webnode, você acessa lá o Webnode, Juntos na Web, e você vai ver, né? Você vai poder ler novamente essa matéria que a gente publica aqui, aliás, que a gente fala ao vivo aqui, o papo de estúdio, a gente publica lá no site para você, no blog, né? Para você acompanhar, para você ler a matéria aqui do papo de estúdio, tá bom? Quem vem falando com a gente agora, Mário Sérgio Cortella, ele fala sobre um assunto muito bom, incerteza dupla, suplício fatal. Pensar menos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre certeza dupla, o suplício fatal. Cada vez mais gente olha e diz, poxa, nós somos tributados, é difícil admitir aquilo que é imposto. E é claro, o imposto é imposto porque não é voluntário. E muita gente costuma dizer que o imposto está aí pela hora da morte. Isto é, a gente tem uma carga muito forte de necessidade de contribuição ou de obrigatoriedade de contribuição, mas não necessariamente tem em todas as áreas o retorno daquilo que é remunerado, daquilo que é pago. É a ideia essa que é antiga na discussão. O pensador norte-americano Benjamin Franklin, um homem absolutamente conhecido pela sua inventividade no campo da construção, da política, né, dos ensaios de ciência, uma pessoa muito bem-humorada, Benjamin Franklin, que nasceu em Boston no ano de 1706. Ele, numa carta que escreveu a J.B. Leroy, em 13 de novembro de 1789, veja só, uma carta de Franklin de 13 de novembro de 1789, escreveu: neste mundo, nada é seguro, apenas a morte e os impostos. É uma maneira humorada, né, do Benjamin Franklin de lembrar isso, mas de fato, neste mundo, nada é seguro, apenas a morte e os impostos. Isto é, essa certeza dupla, como eu antes lembrava, de que haverá um final, mas que enquanto esse final não chega, a tributação persiste, aliás, em várias situações, até depois da própria, né, situação de término da vida, a tributação ela continua. O que a gente deseja é que pela hora da morte não continue, ao contrário, até que nós sejamos capazes de ter o retorno, né, a retribuição daquilo que temos como contribuição não voluntária. É tempo para o conhecimento. Vamos ajudar o meio ambiente. Não devemos descartar lixos ou entulhos em locais que não sejam apropriados. É cada vez mais frequente o número de pontos de descarte espalhados pela cidade. O descarte irregular pode entupir bueiros, córregos e rios, provocando enchentes. Vamos colaborar reciclando o lixo. Não coloquemos o nosso lixo na rua fora do dia da coleta. Os balões são perigosos, pode ocasionar incêndios em florestas, matas ou mesmo em fábricas ou casas. Por isso, não devemos soltá-los. se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco. Muito boa, né? Muito boa essa frase aí do Benjamin Franklin, que trouxe aí pra gente o Mário Sérgio Cortella, né? As duas únicas certezas que a gente tem é a morte e os impostos, ou seja, a gente vai morrer um dia e com certeza vamos pagar impostos. Rádio Ônibus e você, sua verdadeira companhia, programa Juntos na Web. E você sabe o que é e como funciona um satélite? Então descubra com a gente agora dentro do Juntos na Web Curiosidade. Juntos na Web Curiosidade. O Juntos na Web Curiosidades de hoje quer saber: você sabe o que é e como funciona um satélite? Segundo o blog de física Azeheb, basicamente um satélite é qualquer corpo que orbite um planeta seguindo uma trajetória circular ou elíptica. O satélite foi idealizado por Isaac Newton, físico inglês do século 17, que pensou que, assim como a Lua, o satélite natural da Terra, poderíamos ter qualquer outro corpo orbitando nosso planeta. Newton fez todos os cálculos e descobriu que, dependendo da velocidade, poderíamos lançar um objeto no espaço para que ficasse orbitando. Hoje, os satélites artificiais são levados até o espaço por um ônibus espacial acoplado a um foguete. Assim que atinge a altura certa, o satélite é acelerado e, na velocidade ideal, começa a fazer os movimentos para orbitar a Terra. O primeiro satélite lançado foi o Sputnik e foi colocado em órbita pela antiga União Soviética em 1957. O Sputnik pesava cerca de 83 quilos. O primeiro satélite brasileiro foi lançado em 1993, o SCD-1, que fornece dados meteorológicos. É importante saber também que o local de lançamento de um satélite é muito importante para viabilizar os custos com combustível. Normalmente, o lançamento é feito mais próximo da linha do Equador, uma vez que a velocidade de rotação da Terra é maior nesse ponto. A maioria se encontra em uma órbita geoestacionária, em que sua rotação acompanha a rotação da Terra e realiza a recepção e transmissão de dados através de um aparelho chamado transponder. Esse aparelho recebe o sinal enviado da Terra, o amplifica, processa e então transmite de volta. Os sinais são transmitidos em uma determinada frequência dentro de uma faixa de 500 MHz, na qual o transponder opera. Os primeiros satélites eram militares. Depois vieram os de localização, meteorológicos, astronômicos e os de comunicação. Gostou do nosso tema de hoje? Então, até o próximo Juntos na Web Curiosidades. Rádio Ônibus, 4 anos no ar. O que você acha de uma rádio que fala sobre ônibus? O prefeito Clodoaldo Gazeta, da cidade de Bauru, deixou a sua opinião. Senhor prefeito, o que o senhor acha da Rádio Ônibus? Eu acho muito legal a iniciativa. Acho que ela é importantíssima porque grande parte da população brasileira passa uma parte da sua vida nos ônibus. Então, acho que discutir tecnologia, discutir opções de transporte público no país, não só nos municípios, mas no país como um todo, é extremamente válido. Eu fico muito feliz que tenha uma rádio e uma TV, né, como vocês, participando dessa inovação tecnológica e discutindo com a população brasileira o futuro do transporte público no país. Pede moleque e ali brinca nela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. Quiser saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passeando pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Panela de barro, menino, vamos embora, tenho que voltar. Chachar o meu rostado que nem dói de carro. Alpagata de arrasto e não quer me levar. Porque tem um saponeiro no canto da rua, fazendo florões da gente dançar. Tem zepa de piscina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Mas é que tem um saponeiro no canto da rua, fazendo florões da gente dançar. Tem zepa de piscina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Mandar um forte abraço aqui aos amigos JP e o Paulo César, que, né, toda quinta-feira das 18 às 20 horas fazem aqui um programa super animado, super legal, que é o programa Amor à Terra. Toda quinta, então, das 18 às 20 horas. E vamos repassar a programação aqui da Rádio Ônibus. Olha, quarta-feira, toda quarta, tem o Juntos São Web comigo, Claudinho de Jesus, né, que você já está acostumado, das 18 às 19 horas. Quinta, então, Amor à Terra com JP e o Paulo César, das 18 às 20 horas. De segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, tem um giro de notícias já com o Henrique Estrada, né? Tem também de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, o Tema da Vida. E toda sexta-feira, das 16 às 19 horas, recordando ambos os programas aí com ele, o nosso querido Vitor De Stefani. Essa é a programação, então, daqui da Rádio Ônibus, a programação para você ficar ligado, para você ficar ligada aqui na Rádio Ônibus. Mais uma vez, quero falar a respeito do WhatsApp aqui do programa Juntos na Web, que é o 11-98-951-3492. É o 11-98-951-3492. Um abraço a todos os amigos que curtem a gente. José Olímpio, famoso Márcio, né? É, o JP tá ligadão lá também. Felipe Travasso, Felipe Nardi, um abraço para você. O Henrique Estrada, Irene, oi Irene, abração para você. Laine Oliveira também curtindo a gente, olha só. A Elisa, minha sobrinha querida, linda. A Anne Cavalcante, né? A Gabriela, que tá morando lá na Bahia agora, lá na praia de Itacaré, abração para você. Francisca, Chiquinha, já vai uma música muito legal para você aqui dentro de Juntos na Web. Abraço a vocês todos aí, curtam comigo Juntos na Web, aqui pela Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. E olha só, esforços comunitários e vigilância da população local, os ribeirinhos, né, não permitindo que os caçadores caçem, né? Fica cheia de tartarugas. Olha que interessante, hein, gente? Então, um esforço comunitário aí com todos está preservando na Amazônia brasileira as tartarugas. No caso da Podocnemis expansa, gigante e sensível espécie chamada popularmente de tartaruga da Amazônia, os números impressionam. De 1977 para cá, a cada ano são 70 mil filhotes a mais que conseguem nascer nas áreas monitoradas às margens do rio Juruá, um importante afluente do Amazonas. Comparado a 40 anos atrás, 9 vezes mais tartarugas estão realizando a desova nas areias da região. Os dados, resultados de uma pesquisa realizada pelas universidades inglesa de East Anglia e Anglia Ruskin e das federais brasileiras de Alagoas e do Amazonas, estão publicados na edição da última terça-feira, né? científico Nature Sustainability. Muito bom, então olha só, né? Que legal, nós que temos tantos problemas aí com animais nativos, problema com a nossa fauna, com a nossa flora. É bom saber que nós brasileiros estamos fazendo alguma coisa para preservar a natureza aqui no Brasil. Muito bom, isso é bom demais. Programação então completa da Rádio Ônibus para você. Curta a Rádio Ônibus, viu? Obrigado a você que está curtindo a gente através do nosso aplicativo, o aplicativo da Rádio Ônibus. Obrigado a você também que está curtindo a gente através do site, né, da Rádio Ônibus, que é radioonibus.com.br. Muito obrigado a você que está curtindo a Rádio Ônibus. Afinal, a Rádio Ônibus é sua verdadeira companhia. Obrigado a você que está curtindo o programa Juntos na Web. Então lembrando, quinta-feira nós temos aí o Amor à Terra com o JP e o Paulo César. Prometo voltar semana que vem, na próxima quarta-feira, apresentando aqui o programa Juntos na Web. E o programa Amor à Terra, que eu também produzo, ajudo a produzir, né? Dou lá os meus pitacos, como diz o José Rodrigues. Um abraço a você também, José Rodrigues, que está lá em Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. E curte sempre, além dele participar aqui do programa, né? Ajudar a fazer o programa, ele também curte com a gente lá. Abração José Rodrigues, abraço Henrique Estrada, prometo então estar aqui na semana que vem, tá certo? Trazendo pra você o Juntos na Web. Obrigado pela companhia, obrigado por ter ficado junto com a gente até agora, e a gente deixa pra você aí, mandando pra você, Chiquinho, essa música, e pra você que ficou curtindo a gente até agora, a música é Have You Ever Seen the Rain? Quem canta? Creedence. Fui!